Cristo. É João, chamado o Batista. Não é porque ele era da igreja Batista, é porque ele batizava, certo? João Batista. Ele batizava, daí o seu codinome, o seu apelido, João Batista. São João Batista era filho de um sacerdote do clero baixo, do baixo clero do templo. Pouco, quase nada sabemos da sua infância, muito menos da sua adolescência. Mas uma coisa fica clara. Ele abandonou os privilégios do templo, que era a maior e a mais importante instituição de Israel. E ele faz isso porque, preste atenção, aqui está o segredo. Ele tinha uma esperança. Uma esperança. Ele largou a boa situação da sua vida, veste-se estranhamente, alimenta-se de comida não convencional, vai se instalar no deserto, um excelente lugar para morar, e de lá chama o povo. Para quê? Para participar dessa esperança. Ele queria partilhar com as pessoas essa esperança que ele tinha no coração. Vou tocar por uma palavra, a palavra esperança é muito forte, né? Eu vou tocar por uma mais poética. Ele tinha um sonho. Um sonho do mundo. Uma visão do mundo. E movido por essa esperança, por este sonho que ele tinha, e que ele ia ver realizar, ele se entende, e nós falamos disso na semana passada, como alguém que prepara. Prepara o caminho para que essa esperança se concretize, ou para que esse sonho se realize. Ele prepara o caminho para que o seu sonho de esperança se torne concreto. Com o que sonhava João Batista? A Bíblia tem um termo para isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o português nós traduzimos por Reino de Deus. Esse era o sonho dele. É isso que ele esperava. E São João Batista pregou um tema muito antigo. Assim como o antigo é o ser humano sobre a terra. Ele sonhou um sonho que muitos sonhavam. Ele alimentou uma esperança que muitos alimentaram. Justiça, igualdade, caridade, paz entre as pessoas. É por isso que, evidentemente, ora, se você tem um sonho e que você deseja preparar o caminho para que esse sonho se realize, e lá no final deste sonho o que existe é bondade, é paz, é justiça, não tem como chegar ou passar por esse caminho sem condenar a maldade, a injustiça, o abuso de autoridade, o abuso de poder. Isso tudo está aí presente na pregação do João Batista. Eu ontem fui fazer um casamento em Itaipava. A pessoa que eu fui fazer o casamento mandou um funcionário seu militar, um motorista, para me levar mais para o Brasil. Porque se eu fosse dirigir, corria o risco do casamento não acontecer. Então, eu ia conversando lá com o motorista. E ele falava sobre a atitude dos policiais. Ele é motorista, trabalha na rua. Eu contei essa passagem de João Batista. Falei, você imagina que desde o tempo de Jesus Cristo, que João Batista estava dizendo assim, ó, não seja um problema. Contente-se com o vosso sonho. Não tem como construir ou preparar um caminho entre a realidade, a esperança e a realização sem condenar essas coisas. É por isso que isso está presente aqui na pregação de João Batista. Ele condenou a maldade, a injustiça, o abuso da autoridade, o abuso de poder. Ele sofreu muitos sonhos, mas também sofreu muitas dores. Porque preparar um caminho não é uma tarefa fácil. Eu digo às vezes para os meus filhos: ah, vocês querem morrer? Vamos comer gelatina. É isso, e as imagens que ele diz de aterrar o caminho, aplanar o caminho, é porque existem montanhas para serem superadas, muitos vales para serem aplanados. Mas na força da sua vontade, na força do desejo que o animava, da esperança que o alimentava, ele entendeu que é possível aquilo que parece impossível. É por isso que ele tinha uma esperança. É por isso que ele tinha um sonho. É. São montanhas de injustiça. Eu costumo ouvir das pessoas isso. Ah, não, do jeito que está, é impossível. Não dá para resolver. Não dá para solucionar. Claro, as montanhas de injustiça, os vales de pecados, as imensas pedras de incompreensão pelo caminho. Mas um sonho forte na vida. Uma esperança de verdade, um grande desejo, um grande sonho, faz com que a gente prepare um caminho. Na medida em que ele era compreendido, ele também era incompreendido. E a incompreensão de alguns levou João Batista à morte. E o pecado se juntaram e pediram a cabeça desse santo homem no abaixado. Ele pregava. Eu acho que João Batista talvez fosse igual a John Knox. A grande Mary, a Maria Stuart, a rainha da Escócia, dizia que preferia enfrentar o exército do que John Knox no púlpito. Ele pregava para João Batista, não para destruir, ele pregava para construir. Ele pregava para edificar, porque ele pregava para reconciliar, ele pregava para reivindicar as pessoas entre si e as pessoas com o seu Criador. Mas é verdade que poucas pessoas compreenderam João. Na medida em que falava em favor deles, das pessoas, dos seres humanos, que estavam de algum modo atordoados pelas suas irregularidades, eles julgaram que a pregação de João Batista não era a favor deles, era contra eles. Contra eles. E por causa dessa errada interpretação, mataram João. Ele dizia: está posto o machado à raiz de toda árvore. Quem não produz o fruto digno vai ser cortado. E os que foram colhidos pelas suas palavras e estavam secos como árvores infrutíferas, mataram o homem, mas não mataram o sonho. É isto. João Batista via a vida das pessoas como árvores secas. Maldade, corrupção, egoísmo, pecado. Como era o caso do prepotente Herodes, que matou João. Árvores secas como essas não podem nunca suportar o Deus como filho de João. Ninguém é seco tem medo do fogo. E se os homens eram assim, árvores ressecadas, João não se limitou a denunciar a sua servidão e a dizer que o machado estava na teia da raiz para ser cortado. Ele foi lá para o Rio Jordão, chamou as pessoas e pegava a água e pegava as pessoas. Na esperança de que elas justificassem. Como um jardineiro, ele tentou pegá-las com a água do seu batismo. Se Deus era para João fogo consumidor, João entendeu que a sua missão era regar a planta seca para que ela justificasse. O sonho de João, ou a esperança na qual ele vivenciou a sua vida, era de ver a árvore seca que o ser humano representa reverdecer, florir e dar frutos. Frutos de justiça, frutos de amor, frutos de tolerância, frutos de acolhimento dos outros, frutos de misericórdia, os frutos da bondade, enfim, os frutos do reino de Deus. Esperança não é um sentimento passivo, inativo ou infrutífero, mas é algo que nós sentimos e que nos impele na direção daquilo que nós esperamos. Isto é uma verdadeira esperança. Nos leva a concretizar o sonho e não nos faz só ficar igual um Pedro, pedreiro, terceiro, esperando, esperando, esperando, já vem, já vem. Ele não somente regou as árvores, que já é um ato positivo de esperança, mas eu queria que ele adubou as pessoas. Você sabe qual é o adubo da vida? O adubo da vida é aquilo que nós cultivamos de bom entre nós. É isso que faz com que as árvores floresçam e frutifiquem. Aquilo que nós cultivamos de bom entre nós. É por isso que as pessoas chegam ali. O que eu tenho que fazer? É fácil. Quem tiver para tudo, é fácil porque não tem. Fechou. Quem tiver comida, faz o mesmo. E nós? Ah, vocês não escolhem as pessoas, escolhem o que está na tabela, dizendo os jogadores de tóxicos. E nós, os soldados? Não abuse da violência. Não aceite denúncias falsas, quer dizer, denúncia com suborno. Denúncia falsa é denúncia com suborno. Quem é que pode subornar? Quem tem dinheiro? Quem é que pede? Um pobre. Não tem dinheiro para subornar. Esse é o assunto. É aquilo de bom que a gente cultiva uns com os outros. E não aquilo de ruim que nós cultivamos. Isso é o veneno da vida. A gente acha que o agrotóxico vai ajudar a manter a corrente. Parece que João era meio no deserto, sendo motivo de curiosidade, de deboche. As pessoas eram tão curiosas e às vezes tão debochadas com João que Jesus defendeu João. Assim, que saia de saber do deserto? Um país ajudado pelo vento? Jesus chegou a dizer que João Batista foi o maior de todos os homens. Ele diz lá na sua defesa de João, o maior de todos. Porque ele acreditou na loucura de dizer que as coisas poderiam mudar e mudar a partir das nossas atitudes. A loucura de ver a árvore seca reverdecer e dar fruto. Ele não pregou o machado de Deus, por mais que seja esse maior destaque que a gente viu no texto. Ou se está o machado na raiz. Mas ele entregou a sua vida para que Deus nunca tivesse que usar esse machado. Ainda mundo estivesse debaixo do juízo de Deus, ele acreditou que aquilo que ele dissesse, aquilo que ele dissesse, como ele pudesse influenciar as pessoas para que elas também dissessem, e é ele para que esse machado passasse. Ele acreditou nisso. Ou seja, ele lutou pelo ser humano. Ele lutou pelo bem do ser humano. Ele pregou a ordem que é verdadeiramente ordem. Ele pregou a paz que é verdadeiramente paz. Ele que a vida que é verdadeiramente vida. Porque não pode existir ordem, paz e vida quando nós temos duas túnicas e os outros não têm nenhum plano. Não pode. Quando nós temos comida para jogar fora, os outros passam fome. Quando as pessoas são exploradas e não podem usar do que está comum. A única espada que João utilizou foi a espada da palavra. A espada da palavra de Deus. E é importante. E ele conheceu a espada do poder que mata o homem. A espada que matou os profetas, que matou, segundo Jesus Cristo, o maior de todos os homens, que tenta decepar a esperança, a vontade de Deus, a justiça e as mulheres que desejam um mundo partido. E João Batista alimentado por essa esperança de ver as pessoas aprenderem a viver juntas, de ver o ser humano aprender a valorizar a vida do outro ser humano, de ver o homem aprender a respeitar o outro homem, ele viveu na esperança de que na água que ele usou, o mundo pudesse renascer, assim como o mundo renasceu das águas do rio. Se pudesse nascer mais fundo, mais humano, mais divino, os passos do caminho pelos outros que ele disse foi marcado. Lá no seu sonho e na sua esperança, ele fez da sua vida uma ponte para Deus passar. Uma ponte para Deus caminhar e encontrar as pessoas. Ele quis ser um elo, uma ligação, um instrumento entre a árvore seca e a possibilidade de fruto. E apesar da violência que sofreu, apesar da deturpação e da incompreensão de muitos com respeito à mensagem que pregou, apesar de heróis da sua força, apesar de ter medo da sua morte, ele morreu nesta esperança. E quem morre na esperança, lutando pelo sonho e pelo desejo, morreu na boa meditação daquilo que ele perguntou. Meu querido amigo, o Rubem Alves, ele tem um texto que disse, ele disse assim: este vai ser o meu gesto de Natal. Eu não vou deitar na sua sombra. Eu não vou cobrir nos seus frutos. Quando ela puder florescer e frutificar, talvez eu nem mais esteja. Eu não vou pendurar balanços no seu dado e balançar. Eu não vou namorar abaixo da sua sombra. Mas eu vou plantar uma árvore, namorar, sou namorar abaixo da sua sombra. Muitas crianças vão pendurar os seus balanços nos seus dados. Muitas pessoas vão. Os nossos pequenos